Gurugi, tem coco que Jurandi me chamou. De que lado eu remo, pra qual lado eu vou? Como é que eu passo sem o seu amor? De que lado eu remo, pra qual lado eu vou? Como é que eu passo sem o seu amor? Ô, dona Terezinha, pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu passo sem o seu Dona Maria José, pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço sem seu amor? Ô, dona Fátima, pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço sem seu amor? Ô, dona Mônica, pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço sem seu amor? A nossa componente, pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço sem seu amor? A nossa turma toda, pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço sem seu amor? Cadê seu Benedito, pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço sem seu amor? Ó, seu Geraldo, pra qual lado eu vou? Ó, seu Sebastião, mas pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço o seu Sibirinho, pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço? cabelo, ai pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço em seu amor? O povo de Monte Castelo, ai pra qual lado eu vou? Ai, como é que eu faço em seu amor? Ai, minha turma toda, pra qual lado eu vou? Eu quero tudo animado, vai pra calado eu vou. Ai, como é que eu faço, é meu amor? A nossa turma toda, pra calado eu vou. Ai, como é que eu faço, é meu amor? Pra beber, vai pra calado eu vou. Ai, como é que eu faço, é meu amor? Vou tomar tua mulher, olê, olá, tua família está em Eu vou, marido, eu vou. Mulher, não vá se perder. Pensando de você não volta mais. Eu me calei, não disse nada. Mulher malvada, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Mas ô mulher, jovem, vai embora. Fiquei pensando de você não volta mais. Eu me calei. Ô Berenice, jovem, se não vai embora. Fiquei pensando de você não volta mais. Eu me calei, não disse nada. Mulher malvada, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Dona Marlene, jovem, se não vai embora. Fiquei pensando de você não volta mais. Eu me calei. Ô Joaninha, você foi embora. Fiquei pensando de você não volta mais. Eu me calei, não disse nada. Mulher malvada, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Ô Zefinha, você foi embora. Fiquei pensando de você não volta mais. Vai embora, fiquei pensando de você não volta mais. Eu me calei, não disse nada. Mulher malvada, não é assim que se faz. Ô Antônio, meu camarada, fiquei pensando de você não volta mais. Eu me calei. O viado lá na mata, Ele é corredor. Ô, viado. Ô, que bicho safado. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. O viado lá na mata. Ô, viado. Ô, que bicho corredor. Ô, viado. Meu cachorro é caçador. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô, viado. Ô, ô, ô, viado. Ô, ô, oi. Ô, viado. Oi, oi, oi. Ô, viado. O viado lá na mata. Ô, viado. Ô, que bicho corredor. Ô, viado. Ô, que bicho saltador. Ô, viado. Meu cachorro é caçador. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, oi. Ô, viado. Ô, ô, oi. O viado lá na mata. Ô, viado. O bicho é corredor. Ô, viado. O bicho é saltador. Ô, viado. Meu cachorro é caçador. Ô, viado. Ô, ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, oi. Ô, viado. Ô, ô, oi. Ô, viado. Ô, ô, oi. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. O viado lá na mata. Ô, viado. O bicho é corredor. Ô, viado. O bicho é saltador. Ô, viado. Meu cachorro é caçador. Ô, viado. Ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, oi. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô. Ô, viado. Ô, ô, ô. É o cachorro quando vai atrás do viado. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, voa, voa, voa. E o biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar, voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, voa, voa, voa já. O biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar, voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, voa. Voar, voa, voa, voa, voa, voa já. Biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar. Voa, voa, voa já. Biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar. Voa, voa, voa, voa já. Biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar, voa, voa, voa já. O biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar. Voa, voa, voa já. O biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar. Voa, voa, voa já. O biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. Voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar. Voa, voa, voa já. E as asinhas pelo ar. A voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar. A voa, voa, voa já. O biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. A voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar. A voa, voa, voa já. O biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. A voa, voa, voa já. Passarinho da lagoa, se tu queres a voar. A voa, voa, voa já. O biquinho pelo chão e as asinhas pelo ar. A voa, voa, voa já. Entrei na mata, ei caninana, tira meu imbé. Ei caninana, danada da cobra. Ei caninana, mordeu meu pé. Ei caninana, é cobra verde. Ei caninana, é cobra de coral. Ei caninana, ela é assim que o cucu. Ei caninana, é cobra verde. Ei caninana, é cobra de coral. Ei caninana, ela é venenosa. Ei caninana, ela vem no chão. Ei caninana, entrei na mata. Ei caninana, foi tirar meu em pé. Ei caninana, a mavada da cobra. Ei caninana, ai meu Deus, meu pé. Ei caninana, ela é cobra verde. Ei caninana, é cobra de corá. Ei caninana, ela é siricucu. Ei caninana, ela vem me pegar. Ei caninana, entrei na mata. Ei caninana, foi tirar meu em pé. Ei caninana, a mavada da cobra. Ei caninana, ai meu Deus, meu pé. Ei caninana, ela é cobra verde. Ei caninana, caninana. É cobra de corá. Ei, caninana. Ela é siricucu. Ei, caninana. Ela quer me pegar. Ei, caninana. Eu fui na mata. Ei, caninana. Tira meu embé. Ei, caninana. Na mavada da cobra. Ei, caninana. Vai morder no meu pé. Ei, caninana. Ela é cobra verde. Ei, caninana. É cobra de corá. Ei, caninana. Ela é siricucu. Ei, caninana. Ela quer me pegar. Ei, caninana. É cobra verde. Ei, caninana. É cobra de corá. Ela é siricucu. Ela quer me pegar. Ei, eu entrei na mata. Ei, fui tirar meu embé. Ei, a mavada da cobra. Ei, ai, mordeu no meu pé. Ei, ela é cobra verde. Ei, ela é siricucu. Ei, é cobra de corá. Ei, ela quer me pegar. Ei, eu entrei na mata. Fui tirar meu embé. A mavada da cobra. Ei, mordeu no meu pé. Ei, ela é cobra verde. Ei, ela é siricucu. É cobra de corá. Ei, ela quer me pegar. Ei, eu entrei na mata. Fui tirar meu embé. A mavada da cobra. Ei, pega no meu pé. Ei, ela é siricucu. Ei, é cobra verde. Ei, é cobra de corá. Ei, ela quer me pegar. Ei, eu entrei na mata. Ei, fui tirar meu embé. Ei, a mavada da cobra. Ei, vem pegar no meu pé. Ei, ela é cobra verde. Ei, é cobra se. Ei, ela é siricucu. Ei, ela quer me pegar. Ei, ui. No rio chegou um peixe, não teve quem conheceu. Quem conheceu esse peixe? Foi um rapaz do Paquete. Foram chamar Zé Pessoa para no peixe atirar. Soubesse que era tuninha, não tinha vindo matar. Já deu um peixe na praia, estremeceu e gemeu. Os olhos encheu me d'água quando a tuninha morreu. Ah, no rio chegou um peixe, não teve quem conheceu. Quem conheceu esse peixe foi um rapaz do Paquete. Foram chamar Zé Pessoa para no peixe atirar. Eu soubesse que era tuninha, ele não tinha vindo matar. Ah, já deu um peixe na praia, estremeceu e gemeu. Os olhos encheu-me d'água quando a tuninha. Ô mulher com mulher, ô mulher com mulher, ô mulher com mulher, ô mulher com mulher. Olha o cabelo do moleque, olha a orelha do moleque, olha os olhinhos do moleque, olha a boquinha do moleque, olha os dedinhos do moleque. Olha o pezinho do moleque. Olha a perninha do moleque. Olha o dedinho do moleque. Olha os ombrinhos do moleque. Olha o bracinho do moleque. Ô mulher com mulher. Ô mulher com mulher. Ô mulher com mulher. Olha a barriga do moleque. Olha o peitinho do moleque. O pinguinho do moleque. E eu não digo do moleque. Ô mulher com mulher. Ô mulher com mulher. Ô mulher com mulher, ô mulher com mulher, ô mulher com mulher. Olha a mãozinha do moleque, olha o bracinho do moleque, olha a perninha do moleque, olha o ouvido do moleque, o pescocinho do moleque. Ô mulher com mulher, ô mulher com mulher, ô mulher com mulher, ô mulher com mulher. Ô mulher com mulher, ô mulher com mulher. Manganga, olha o besouro na flor do araçá, este pá, sede Maria faz papai, mamãe chora. Lá vem a lua saindo por detrás da São Cristiano, deu no cravo, deu na rosa, deu no rapaz que eu queria. Manganga, olha o besouro na flor do araçá, este pá, sede Maria faz papai, mamãe chora. Já te que não quero mais, já te dei o desengano, não me importa que tu morra num sereno cochilando. O leruê cão, o galo canta de manhã, quando o carneiro se molha da cupê, saco da lama. Leruê cão, o galo canta de manhã, quando o carneiro se molha da cupê, saco da lama. Leruê cão, o galo canta de manhã, quando o carneiro se molha da cupê, saco da lama. Aleluia, cão, o galo canta de manhã, quando o carneiro se molha da cupê, saco da lama. Aleluia, cão, o galo canta de manhã, quando o carneiro se molha da cupê, saco da lama. Aleluia. Eu quero ver o embolador, ó de cor. porque eu sou moderna. Canta coco, canta coco, canta coco, porque eu sou moderna. As meninas se malhando e eu vou jogando atrás. Canta coco, canta coco, canta coco, porque eu sou moderna. Canta coco, canta coco. Eu fui pra mata, fui matar a coruja preta, a espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Eu fui pra mata, fui matar a coruja preta, a espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Olê, Maria, olê, Maria. Eu fui pra mata, fui matar a coruja preta, a espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Mata fuma da cruz é puta, espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Olá, Maria, olê, Maria. Mata fuma da cruz é puta, espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Olá, Maria, olê, Maria. Mata fuma da cruz é puta, espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Fui matar cruz da fita, espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Olê, Maria, olê, Maria. Mata, fui matar cruz da fita, espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Olê, Maria, olê, Maria. Fui matar, fui matar cruz da fita, espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Fuma da coruja preta, espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Olê, Maria, olê, Maria. Fuma mata, fuma da coruja preta, espingarda sem baqueta, ninguém pôde carregar, ô Maria. Dos olhos d'água, me dá água para. de nem é nada. Arreio, fosfo, é só vontade de te ver. Arreio, fosfo, da tua casa pra minha. Arreio, fosfo, tem um riacho no meio. Arreio, fosfo, vou te lá dar um sorteio. Arreio, fosfo, que eu te caço ele meio. Arreio, fosfo, copa verde não me muda. Arreio, fosfo, pra que não tem curador. Arreio, fosfo, ai, no braço do meu beijinho. Arreio, fosfo, morrendo no sentador. Arreio, fosfo, balanceiro da usina. Arreio, fosfo, tá danado pra roubar. Arreio, fosfo, quando não rouba na balança. Arreio, fosfo, ele rouba no olhar. Arreio, fosfo, lá vem a lua saindo. Arreio, fosfo, redonda como um vintém. Arreio, fosfo, não é lua nem é nada. Arreio, fosfo, do meu bem. Arreio, fosfo, apoiada a bananeira. Arreio, fosfo, se tão velha já murchou. Arreio, fosfo, a boca do meu benzinho. Arreio, fosfo, se tão doce do caro. Arreio, fosfo, essa casa não tem nome. Arreio, fosfo, vou botar um nome nela. Vou embora, vou embora, mineiro pau, mineiro ô. Ai, segunda-feira que vem, mineiro pau, mineiro ô. Ai, quem não me conhece chora, mineiro pau, mineiro ô. Ai, de vira quem me quer bem, mineiro pau, mineiro ô. Oi, menina, se querem, vamos, mineiro pau, mineiro ô. Ai, me futa que eu te carrego, mineiro pau, mineiro ô. Ai, me bota dentro do bolso, mineiro pau, mineiro ô. Ai, que eu sou maneiro e não pego, mineiro pau, mineiro ô. Ai, menina, tem a menina, mineiro pau, mineiro ô. Ai, sobrancelha de veludo, mineiro pau, mineiro ô. Menina, me enche teus olhos, mineiro pau, mineiro ô. Para mim ele vale tudo, mineiro pau, mineiro ô. Oi, menina, se querem, mineiro pau, mineiro ô. Ai, não te ponha a manginar, mineiro pau, mineiro ô. Ai, quem mangina cria medo, mineiro pau, mineiro ô. Ai, quem tem medo não vai lá, mineiro pau, mineiro ô. Ai, menina, minha menina, mineiro pau, mineiro ô. Ai, sobrancelha de veludo, mineiro pau, mineiro ô. Oh, menina, este teus olhos, mineiro pau, mineiro ô. Para mim ele vale tudo, mineiro pau, mineiro ô. Menina, se querem, vamos, mineiro pau, mineiro ô. Ai, não se ponha a manginar, mineiro pau, mineiro ô. Ai, quem mangina cria medo, mineiro pau, mineiro ô. Ai, quem tem medo não vai lá, mineiro pau, mineiro ô. Ai, lá vem a lua sair, mineiro pau, mineiro ô. Foi redonda como um vintém, não é nada, mas era os olhos do meu bem. Olha, vem a lua sair, olha, redonda como um vintém. Ai, não é lua, não é nada, mas era os olhos do meu bem. Quem imagina cria medo, mineiro pau, mineiro ô. Ai, quem tem medo não vai lá, mineiro pau, mineiro ô. Ai, menina, minha menina, mineiro pau, mineiro ô. Oi, sobrancelha de veludo, mineiro pau, mineiro ô. Oh, menina, este teu olho, mineiro pau, mineiro ô. Para mim ele vale tudo, mineiro pau, mineiro ô. Ai, lá vem a lua sair, arredonda como um vintém, mineiro pau, mineiro ô. Ai, não é lua e não é nada, chore não, viuvinha não vá chorar, viuvinha não chore não, que seu amor torna a voltar. Viuvinha não chore não, viuvinha não vá chorar, viuvinha não chore não, que seu amor torna a voltar. Oi, viuvinha não chore não, viuvinha não vá chorar, viuvinha não chore não, que seu amor torna a voltar. Oi, viuvinha não chore não, viuvinha não vai chorar, viuvinha não chore não, que seu amor torna a voltar. O povo de Cabedelo é pobre, mas tem ação. Quando vai pedir a moça, ela vai casar com o cordão. Eu saí da minha casa, passei um rádio no meio, de lá tu dá um suspiro e eu de cá suspiro e meio. Dona Tereza, pede o coco, não deixe o coco pra cá, sua mãe tá muito fraca e essa não posso levar. Mandei fazer um relógio da casca de um caranguejo para marcar um minuto na hora que eu não te vejo. Oi, menina, se quer e vamos, não te põe a imaginar. Quem imagina cria medo e quem tem medo não vai lá. Da minha casa pra tua, passo um riacho de cobra. Eu ainda tenho fé em Deus de tua mãe ser minha sogra, viu? Oi, viu, vinha não chore não, viu, vinha não vai chorar, viu, vinha não chore não, que seu amor torna a voltar. Menina, sobrancelha de veludo, menina, estes teus olhos para mim, ele faz tudo. Pisa, pisa, pisa, mulher! Uhul! Samba negro, vivié. Samba negro, vivié. Digo, racha os pés de tanto sapatear de dia, tá no açoite, de noite, babado. Samba negro, vivié. Vai te levar. Samba apanhava muito e comia bem pouquinho. Apanhava de chicote, carregando os senhorzinhos trambadeiros. Eu tô cansado de trabalhar no roçado, mas estou desanimado, não vejo nada ir pra frente. Trabalhador, não é pra ficar contente, que o plano do real veio acabar com a gente. De trabalhar no roçado, mas eu tô desanimado. Mas eu pisei na rodia de uma cobra, ela fez tanta manobra que ficou admirada. Eu vou-me embora para o Rio de Janeiro, que ela se ganha dinheiro e aqui eu não ganho nada. Mas eu pisei na rodia de uma cobra e ela fez tanta manobra que ficou admirada. Eu vou embora lá pro Rio de Janeiro, que ela se ganha dinheiro e aqui eu não ganho nada. Aí eu pisei na rodia de uma cobra, ela fez tanta manobra que ficou admirada. Eu vou embora para o Rio de Janeiro, que ela se ganha dinheiro e aqui eu não ganho nada. Mas eu pisei na dia de uma cobra. Ela fez tanta manobra que ficou admirada. Eu vou embora para o Rio de Janeiro, que lá se ganha dinheiro e aqui não se ganha nada. Mas eu pisei na rodia de uma cobra, ela fez tanta manobra que ficou admirada. Eu vou embora para o Rio de Janeiro, que lá se ganha dinheiro e aqui não se ganha nada. Mas eu pisei na rodia de uma cobra, ela fez tanta manobra que ficou admirada. Eu vou embora para o Rio de Janeiro, que lá se ganha dinheiro e aqui não se ganha nada. Eu pisei na rodia de uma cobra, ela fez tanta manobra que ficou admirada. Eu vou embora para o Rio de Janeiro, que lá se ganha dinheiro e aqui não se ganha nada. São João foi batizado junto com Santa Isabel. Não acender da fogueira, São João nascido é. São João perguntava a São Pedro quando é seu dia. Ele descendo do céu com prazer e alegria. São João foi batizado junto com Santa Isabel. Não acender da fogueira, São João nascido é. São João perguntava a São Pedro quando é seu dia. Ele descendo do céu com prazer e alegria. São João foi batizado junto com Santa Isabel. No acender da fogueira, São João nascido é. São João perguntava a São Pedro quando é seu dia. Ele descendo do céu com prazer e alegria. Ô serena, serena, serena do amor, no braço de quem me ama, morro, mas não sinto a dor, serena. Tanto bem que eu te queria, tanto mal que eu te joguei, tu vive em porta, com a mochila na mão, serena, serena do amor. Serena, serena, e no braço de quem te ama, morro, mas não senta dor, serena. Ravoei meu lenço branco dentro de um gomo de cana, não pude amar de perto, de longe também se ama, serena. Serena do amor, serena, serena, no braço de quem te ama, morro, mas não senta dor, serena. Avoei meu lenço branco dentro de um gomo de cana e não pude amar de perto, de longe também se ama, ó serena. Menina, casa comigo que tu não morre de fome, no mato tem bedruega, no roçado majongome, ó serena. Serena do amor, serena, serena, e no braço de quem te ama, morro, mas não senta dor, serena. Menina dos olhos pretos, sobrancelha de veludo, teu pai não tiver dinheiro, mas teus olhos valem tudo, serena. Serena do amor, serena, serena, no braço de quem te ama, morro, mas não senta dor, serena. Vou pro ateu, vejo bem, vejo a casa do teu pai, a casa da minha sogra, sim, na ladeira do sogro, serena. Serena do amor, serena, serena, no braço de quem te ama, morro, mas não senta dor, serena. Ô céu, céu, céu azul, sereno, ô céu, me leva para os braços do moreno. Ô céu, céu, céu, ô céu, sereno, ô céu, me leva para os braços do moreno. Minha mãe quando me dava com a rodia, eu fazia que chorava, mentira que não doía. Ô céu, céu, céu, ô céu, sereno, ô céu, me leva para os braços do moreno. Ô céu, céu, céu, ô céu, sereno, ô céu, me leva para os braços do moreno. Ô céu, céu, céu, ô céu, sereno, ô céu, me leva para os braços do moreno. Mandei fazer um relógio da casca de um caranguejo só para... Para marcar os minutos nas horas que não te vejo. Ô céu, céu, céu, ô céu, sereno, ô céu, me leva para os braços do moreno. Ô menina, se queres, vamos e não te põe a imaginar. Quem imagina cria medo e quem tem medo não vai lá. Ô céu, céu, céu, ô céu, sereno, ô céu, me leva para os braços do moreno. Ô menina, se queres, vamos, não te põe a imaginar. Quem imagina cria medo, quem tem medo não vai lá. Ô céu, céu, céu, ô céu, sereno, ô céu, me leva para os braços do moreno. Ai, mandei fazer um relógio da casca de um caranguejo para marcar os minutos nas horas que não te vejo. Ô céu, céu, céu, ô céu, sereno, ô céu, me leva para os braços do moreno. Ô Cauã, Cauã. Adeus, Cauã. Ô Cauã, Cauã. Adeus, Cauã. Ô Cauã, Cauã. Adeus, Cauã. Olho Páscoa, Cauã. Adeus, Cauã. Mato Páscoa, Cauã. Adeus, Cauã. Come on, come on. Adeus, come on. Come on, come on. Adeus, come on. Come on, come on.